This night of a thousand stars, I can see that far away look in your eyes. Though you're only a motion away, still with every word we say, the distance grows. Oi, lua minha linda. Estou aqui para parabenizá-la pelo seu lindo, lindo, lindíssimo site. Você tem o dom, menina. Hoje, seu filho mais novo está completando 5 anos e você deve estar se sentindo muito orgulhosa por isso. Não é para menos, né? Olha, imagina o quanto deve ser complicado para você mantê-lo tão lindo, organizado e ainda por cima agradando a todos os usuários. Porque isso leva muito tempo, é claro, mas como você é uma pessoa de garra, então mais do que merecido que seu site bombe cada vez mais. Saiba que não sou muito de churumelas, viu, Nua? Estou sendo franca, adoro você e adoro o Nuideia. Parabéns, menina linda, que Deus a abençoe e que você conserve sempre essa sua simpatia, alegria, lealdade, boa vontade e bom gosto. Beijos e abraços da DJ Difícil Essência, Carol. To solo, to...